Alô, Salvador, cordial bom dia. O Papa Romeu é com o November Mike, gente da Delta. Salvador, cordial, bom dia. O Papa Romeu é com o November Mike, gente da Delta. Mike, informação Delta correta. Confirme 1.500 pés, correção, 1.000 pés, VFR, Axé, Bonfim, Veracruz e Interlagos, senhor? Tá afirmativo. Está com 3 a bordo, parte 3 acionamento. Gente, parte 3 da bola pistão no zero, aguarde para acionamento no November. Aguardamos, ok. November Mike, pronto para cópia. Afirmativo. Eco November Mike, Salvador. Salvador, voo local autorizado, 1.000 pés. Direto, decola da pistão no zero. Primeira curva à direita, corredor Axé. O Porto, corredores Bonfim, Veracruz e Interlagos. Controle Salvador opera agora em 1.9.8. Aciona 01-15, Eco November Mike. Afirmativo, vai acionando 0115, decola da 10 com curva direita, saída pelas réias Axé, Bonfim, Veracruz, Interlagos. Está pronto para acionamento. Copiado, senhor. A Inferno está fazendo vistoria agora na pista 1028, é muito provável que demore mais alguns 5 minutos. Confirme, o senhor gostaria de acionar agora e esperar a vistoria na pós-espera? Afirmativo. Gente, liga o acionamento, chame táxi, Eco November Mike. Acione já pronto, November Mike. Eco November Mike, está acionado, pronto para o táxi. 6 com 3 a bordo, Mike, tem Liv Taxi e Apache 3, Juliette e Alfa, 1-0 no 4 agora o QNH. Chame pronto para decolagem de pontos para a pista 0, Eco November Mike. Afirmativo, autorizado via Juliette Alfa, sendo do 3 do Eco November Mike, confirme a última informação. Mike, chame pronto para decolagem de pontos para a pista 0. Afirmativo, camarada.